sendo árbitro azul 9131. Tio Azul 41 no. Então. Da 3663? O 3663 após a bloquear a Lagoinha, início descida na chegada a Pelo para 4 mil pés. Ajuste do altímetro no 096. Lagio, após a bloquear a Lagoinha, chegada a Pelo com descendo para 4 mil, ajustado para estar 1096. 3663. Azul 4298, após o bloqueio de Itap, desça para 2 mil pés. É previsto óbito sobre Simbra. Ok, após o bloqueio de TAP, desce para 2 mil pés com órbita em Simbra, o Azul 4298. Se eu puder reduzir para 180 nós, para dar mais tempo a abrir a pista, ok? Ok, estamos reduzindo. Se mantém a nível 1-3-0, gol no 922. 3-0, 922. Em órbita sobre Maria, Maria Azul 9131. 9131. Mantendo 1.500 pés, estou o time no 096, apoio de Paripe, após o rotatório, formando visual com aeródromo. Trone o Eco Alfa Oscar, dá presente, tem luz de ascensão, 220. Qual foi a prova ideal, o Eco Alfa Oscar? É a Pro essa 255, que estamos mantendo. Sua para o nível 280, é a qual fósica. Grato, 280, é a qual fósica. É, confirma o ajuste para o azul 4298? O ajuste no 096. Ah, então liberando 050 para 2 mil pés, 4298. Positivo. Que o Luiz que desça para mil pés, bravo que Luiz. Ser, desça para mil pés, bravo que Luiz. Gente, forma rotatória visual ao aeródromo, Bravo que Luiz. Da Modonará Mari, prosseguindo para Otten, Itaco, nível 050, 9131. Confirme, voa Mari, e da presente, azul 9131, depois Itap. Voa Itap, desça para o nível 050, óbita sob Itap. Itap, desce 050, óbita sob Itap, azul 9131. Salvador Ground, American 980. We'd like to request 310 for the flight level. We're at gate 11, are ready to copy our clearance. Okay. Bom dia, 3179 da Tanca, informação Lima, autorização Guarulhos. Na sua escuta. Está apenas confirmando, a frequência fica em 219 ou vai voltar para um 211? Obrigado, 3179. Para mim, senhor, eu vou descer para o 70 na proa de ponte, mas não vai ser necessário mais óbitas, né? No princípio, não. Porque eu estou saindo do nível mais alto para o mais baixo, eu não quero fazer óbita mais baixo, não. Siga o 807. Guardião 07, a sonar pode ir para fora do solo. Vento 080 graus, 089. Aguardando previsto mais 2 minutos e meio para a abertura da pista. Ciente, vai iniciar a órbita sobre Simbra, azul com a 298. Desça para o nível 070. 070, bom, 923. Antes 304, corrigindo, desça para o nível 060. 060, 3304. Informe o tráfego, posição de 2, questão de 9 para 10 horas. 6.6 milhas, rumo leste, mantendo 1000 pés, aeronave Charlie 150. Ciente, tem o tráfego de Kessel Azul 42 a vez. Bravo que Luiz, que forma tráfego posição de 2 para 1 hora, 6.4 milhas, rumo norte, mantendo 2000 pés, aeronave Embraer 190. Ready to copy. I'm going to be Sierra is cleared to receive AVIA flight level 310. Upper Whiskey 58, departure runway is 10. Maintain a heading until reaching 2,000 feet or 3 nautical miles. Then start a left-hand turn for the Puka departure and the Kaju transition. Departure frequency is 120.8, tower 1186. Squawk code 5053. C500 pés, guardião 07, corredor chefe. Roger. 3179 para a costa. TAN 3179. E a posição bridge, up Zulu no meia e depois conforme a rota. Decolando ao no zero, a gente vai curvar a direita pena, vai manter a reta na verdade, até a terceira milha ou 2000 pés. E depois prossegue da El Leda Bridge. A gente fala com o controle 1208, a torre é 18612, 5060, 5060 nosso transporte, 3179 da TAN. Salvador Ground, American 980, pushback, start engine, gate 11, information Lima. Roger. O Azul 924298 estabilizou no ILS. Sete aproximação, chame torre, tem 186, bom pouso. 186, bom dia. 3663, curva agora à esquerda, pro 160, informe estável localizador, TAN 3663. Curva de 160 para o localizador, TAN 3663, vai de 73.000? 2.000 pés, ajuste 1.06. 2.160 na proa, ajustado, TAN 3663. Azul 9131, curva direita, proa 050. Direita 050, azul 9131. Chame torre, 1086, Bravo Luiz, bom pouso. Azul 9131, no curva direita, proa 070, nesta proa, autorizado interceptar o localizador. Direita 070, nela, intercepta o lock azul 9131. O Golo 922, abandone órbita, sob mar e voa na proa de TAP, descendo inicialmente para o 050. Na proa de TAP, descendo 050, Golo 922. Salvador, Oceanair 6312. Oceanair 6312, Skokka Ident clear via Mare Arrive, distance at level 050, QNH 1016. Skokka Ident, stand via level 050, 1016. 3662, perdão, 3663, desça para 2000 pés, informe o localizador. 2000, vou morar no localizador. Na verdade, o TAN 3663 está estabilizando agora no localizador. Complete a aproximação, chame agora a torre 1086, bom pouso, TAN 3663. 186, obrigado. Azul 9131, desça para 3000 pés, ajuste 1096. 3000, 1016, azul 9131. TAN 3304, desça para 4000 pés. 4000 pés, 3304. 07. Sente, frequência livre, guardião 07. 07. Número 2 para pouso ano 0, continue aproximação, aguardando. Aguardando, 3.063. Solo, novamente 3179 da TAN, assim que possível nossa autorização para o chibé acionamento. Não. 3179. 22, direita, proa 055. Zergo 922. Gravity Luiz, que confirma em distância da cabeceira do 7. Pés 10-18-6, when we get there, altimeter 1016, American 980. 304, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, 3304. Estabilizado no ILS, para pista 10. Azul 9131, reporte, marcador externo, trem machado travado. Chamará no externo, azul 9131. Bola da 35, se autorizar. Cidade para 190 nós. 199-3304. Autorizado táxi pela Alfa, reporte antes da Juliette para o 8, o azul 4298. São 3663, cheque trem, autorizado pouso na 10, vento 060 graus, 089. Autorizado pouso na 10, trem baixou e travou, tá? 3663. Bravo que Luiz, que no solo 22, confirma o parte de destino. Interceptar o localizador, descendo para 2.000 pés, Golno 922. Direita 060, descendo para 2.000, autorizado o localizador, Golno 922. Solo 24, solo 1, 2, 1, 9. 2, 1, 9, graças. Lando Sapatão, gol, aguarde minutos para coordenação 1-3-5. Vai coordenar com o pessoal do sol. 250, reporta lá no localizador 3304. Juliette, autorizado ingresso, portão 03, 3663. Livrando 219, azul 49131. Ten 3000 feet, ocean air 6312. Hear me? Seguinte, Alfa, reporta a chave leste, azul 913. 18-6, bom pouso. Marquei 0-0-6, grato, bom dia. 0-0-9-2-2. Para Brasília, sentindo informação Lima, negativo final e pronto para a torre. Já pode parar de Itapuã. Será o para Itapuã, Mike, eu vou dar o... Speed 180, Ocean Air 6212. Chame agora a torre, 386, bom pouso. Obrigado, bom trabalho, senhor 3304. Chane 6312, turn right, heading 070, report localized course. 070, report localized, 6312. Papá, novembro, papatão, autorizado o táxi até a cabeceira 35, é para Eliane, pronto. Tá, Romeu, Romeu, Romeu, Golfo, prossiga. Árbitro prevista para conquista, para Romeu, Romeu, Romeu, Golfo. Para a cópia, chama o solo, para Romeu, Romeu, Golfo, em 121, seu 9. Salvador, bom dia, 3304, passo externo, baixou, travou, pista 10. São 3304, avistado, aguardando pista livre. 3304. Gol 1922, no solo 29, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livre à direita, 219, bom dia. A vertical de farol de Itapuã, mas é que o Delta mantendo espera. Por alto visual com a buzz na final da 1-0? É, ainda é negativo, nós estamos com a proa do marca. Alô, Salvador, bom dia, gol no 922. Alfa, primeiro. primeira esquerda, porta para ingresso, patinho no gol no 922. Gente, vai manter a posição azul 9131, a posição prevista 8? Gente, 9131, primo. Contro o Torre, o Mike Echo Delta visual com o Airbus na final da 2-1-0. Marco Delta, autorizado cruzar atrás a retaguarda do tráfego para a final da 1-7, reporte na final da 1-7, mantendo a separação com o mesmo. Ok, paciente do tráfego visual, reportará, manterá a separação na aproximação como número 2. Report 1-1-8-6-0, November, Papatango alinhado e pronto na 3-5. Mantém a posição no mesmo Papatango. Tango. Salvador, Ocean Air 612. Maguico Delta, agilize, por favor, o cruzamento da... atrás do Airbus da TAM. Tem um tráfego na 35 para decolar. Ok, vai agilizar o Maguico Delta. 7. Ocean Air 612. Go ahead. Stabilize the LS gear, the high launch, it's final, runway 10. Roger, continue approach. And expect your runway. Continue approach, stand by runway clearance. 18.6 lá no ponto zero. 3179. Gente, hoje pelo 5217. Você está questionando 3179? Sim. Ok, autonomia 3,50 e alterno galeão. Ok, está autorizado conforme, 1016 ajuste, lá 18.6 3179. Seria autorização para o meio 2 aqui? Afirmativo, vou chinar na 225. Guarda. Bom, Luciano, 3304 livrou. Vai reportar isso da Juliette, portão 4, Luciano, 3304. Engenho 050, triple 5217. Para 2000 pés, informe o localizador, ajuste 1096, 5217. Para 2000, 1096, reportará localizador, triple 5217. Próximo, bate 1, gol 922.